Portal do Arrocha. Eita, menino! Chegou aqui o Lemos, o top da sofrência. Fiquei sabendo na televisão hoje de manhã que descobriram lá longe um outro planeta, que a seleção vai ter jogo lá em BH e que o calor do Nordeste vai continuar. Quero ver descobrir a previsão do seu humor e que tá pra nascer mulher mais complicada. Não vou reclamar, mas só de ter alguém pra amar, dá pra aceitar seus desejos. Seus palpites, mas só de ter alguém pra amar, dá pra aceitar seus deslizes. Quem não quer ter um bem querer pra adivinhar seus palpites. Seus deslizes. Sofrência. Fiquei sabendo na televisão hoje de manhã que descobriram lá longe um outro planeta, que a seleção vai ter jogo lá em BH, que o calor do Nordeste vai continuar. Quero ver descobrir a previsão do seu humor e que pra nascer mulher mais complicada. Vem. Não vou reclamar, mas só de ter alguém pra amar, dá pra aceitar seus desejos. Seus palpites, mas só de ter alguém pra amar, dá pra aceitar seus deslizes. Quem não quer ter um bem querer pra adivinhar